Precinta a fúria, senão tu tá bem fudido. De um simples bom amigo, vai vir a nosso inimigo. Precinta a fúria, senão tu tá bem fudido. De um simples bom amigo, vai vir a nosso inimigo. Dentes na frente, mordendo meu lábio. Foda-se a porra de rap sábio. Matador de aluguel, me contate, contrate. Escolha o MC que tu quer que eu mate. Que pareço rápido que nem o Fittipaldi. Um show, um take ou em um round. Eles apenas colocam a boca no microfone. Eu vou além colocando a boca no trombone. Nova merda novamente, sujando tua patente. Animais fudendo rap atrás e não na frente. Dois Eduardos incomodam muita gente. Junto com Adriano incomodam muito mais. Vamos lá, tentem roubar nossos marfins. Que esmagaremos qualquer um como nossos amendoins. Ganhos pela plateia que nos alimenta. Que paga pra ver nossa ira que o grupo ostenta. Cara que vive no quarto, não tá mais com a gente. Rato se esconde em buraco, não é valente o suficiente. Alma jovem imortal, meu som sempre será rebelde. Mesmo Matusalém com a minha barba encostando na pelve. Rústico, lenhador, grosso avassalador. Eu rimo machadada pra toda criançada. Não fica quieto engolindo conto de fadas. Eu digo Zu, vocês R. Yes. Sem papas na língua, me torno puro. Se o jogo é falsidade, pego o pincel, me pinto de escuro. Eu machuco, incomodo como um dedão inflamado. Nem cataflame, combate, nem gesso me deixa engessado. Cólera animal, mordo na jungular. Estraçalho esses bambi, quem não sabe rimar. Mastigo e engulo essas puta popstar. Depois dispenso elas na hora de cagar. Sangue gelado, me chame de sub-zero. Frio e sombrio, no rap eu impero. Rabiou na rima, eu te dilacero. Tipo um coveiro, agora te enterro. Bye bye. Sou mais pesado do que o Bonnie Crusher. Estupro teus ouvidos, acostumado a ouvir Usher. Psicopata, não tem pra ninguém. Atropelo o filho da puta, como se fosse um trem. Já era esses rap, sem sal e sem ação. Já era essas track, banal e sem noção. Tô cansado de moleque, com o mic na mão. Por isso aperto o rec e te mato na canção. Cometo homicídio, detono vigarista. Se sem olhos obesos, esfaqueio tuas vistas. Eu sou o cara das rimas mortíferas. Fatality viado, arranco tuas vísceras. Tão fudido, o canil foi aberto. Os cachorro louco agora tão por perto. Fica esperto, respeita, não esquece. Cê não é massacrado pela ZU-RS. Precinta a fúria, senão tu tá bem fudido. De um simples bom amigo, vai vir a nosso inimigo. Precinta a fúria, senão tu tá bem fudido. De um simples bom amigo, vai vir a nosso inimigo. Sou formidável, que nem o fogo, quente e perigoso. Corra se der tempo, porque não vai adiantar. Grita socorro, aniquilo qualquer um que te encontra sem fazer muito esforço. O RS só tem animal pavoroso. Sua casa por nós será tomada de um jeito implacável, espantoso. Com nosso instinto selvagem e piedoso, agiremos, incomodaremos, faremos estrago. Você vai ficar todo cagado, angustiado, arrependido por não ter escolhido ficar do nosso lado. Meu rap é tipo um míssil teleguiado, dizimando otários. Programado pra pegar bem no meio do rabo de fracassados. Que juntos nem por boletas valem a pena serem trocados. Eles são pesados tipo um tiro de oitão. E a ZU-RS é tipo um tiro de canhão. Sente a fúria animalesca, toda gata é uma presa. O dom chega na estileira, chocolate com cereja. Irresistível pra elas, é nessa que eu vou. E nos comédia falador, eu meto terror. Meu rap é um lutador, tá sempre dando porrada sempre. Em quem quer me derrubar, me botar em cilada. E eu sou tão ligado que chego a ser doente. Paranoico, preocupado com o que pode vir na frente. Mas tô preparado, treinado e unido. Com a minha família de animais temidos. Eu sou pura raiva, tenho mágoa no peito. Mas antes de tudo, tenho muito respeito. Me chamem de espelho, é bom de se lembrar. O que pra mim tu mandar, pra ti vai voltar. Precinta a fúria, senão tu tá bem fudido. De um simples bom amigo, vai vir a nosso inimigo. Precinta a fúria, senão tu tá bem fudido. De um simples bom amigo, vai vir a nosso inimigo.